Nesse batuque entendi o que eu sou. Nesse batuque entendi porque eu sou. Nesse batuque entendi o que eu sou, né? Nesse batuque entendi porque eu sou. Sinto pulsado que te renova no que te dá pulso pra viver a vida. Desistir da forca, insistir na força da diva da vida. É ter vida longa. É ter vida longa. É ter vida longa. Então só respira. Pacificamente eu bolo planos de guerra que serão embates no interno e externo. E pra tirar a vida eu quero contradição. E se morrer cedo sei que serei eterno. Eu busco ambição, mas sempre a fim de ser melhor. Vou perdoar meus erros, pois o mundo não alisa. Do lado de causa, certos são duvidosos. E sendo anjo ao tempo todo somos escama, nunca traíra. E mesmo se for, me desculpa a vida. Tô me lapidando, olha quantos planos. Não jogarei fora, criarei saídas. Nós seremos grandes, curando feridas. Nós seremos grandes, curando feridas. Nós seremos grandes, curando feridas. Sendo outro bandido, mas não sou bandido. Só de coração deixei alguns feridos. Nada fora do normal, eu tô sendo mais um. O tal tipo A é um rapaz comum. Um jovem comum, com vida comum. Com contas comuns, saúde comum. E a cor que chama uma tradição comum. De quem olha, saque, puxa e depois traca tudo. Então me olho com mais cuidado. Seleciono quem firma ao lado. Permito-me ser enfeitiçado. Oxum não quero ser espelhado. Xangô quero ser igual que há. Exu não deixa eu ficar calado. Pras injustiças desse estado que eu me encontro despedaçado. Causa interagindo, fingindo normalidade. Quando que perdemos o controle dessa pilha? Quadro de doenças sem controles com a tua. Depressão, saudade, pânico ou covardia. Causa interagindo, fingindo normalidade. Quando que perdemos o controle dessa pilha? Quadro de doenças sem controles com a tua. Depressão, saudade, pânico ou covardia. Depressão, saudade, pânico ou covardia. Quadro de doenças sem controles com a tua. Depressão, saudade, pânico ou covardia. Depressão, saudade, pânico ou covardia. Quadro de doenças sem controles com a tua. Depressão, saudade. Nesse batuque entendi o que eu sou. Nesse batuque entendi porque eu sou. Nesse batuque entendi o que eu sou. Nesse batuque entendi porque eu sou. Nesse batuque entendi o que eu sou. Nesse batuque entendi o que eu sou. Nesse batuque entendi o que eu sou. Nesse batuque entendi o que eu sou.